Book 2 64 64 النفي 1 Negação 1 لا أفهم الكلمة Eu não entendo a palavra لا أفهم الجملة Eu não entendo a frase. La afhamu al-ma'na. Eu não entendo o significado. Al-mu'allim. O professor. Hal anta tafhamu al-mu'allim? Você entende o professor? Na'am, afhamuhu jayidan. Sim, eu o entendo bem. المعلمة. A professora. هل أنت تفهم المعلمة؟ Você entende a professora? نعم، أفهمها جيدا. Sim, eu a entendo bem. الناس. As pessoas. هل أنت تفهم الناس؟ Você entende as pessoas? Lá, lá afhamuhum bishakl jayyid. Não, eu não as entendo muito bem. As-sadiqa, as-sahiba. A amiga. Hal ladayka sadiqa? Você tem uma amiga? Na'am, ladayya sadiqa. Sim. Tenho uma. Al-ibna. A filha. Hal ladayka ibna? Você tem uma filha? La. Laysa ladayya ibna. Não, eu não tenho.